Bom dia, eu sou o pastor João Paulo Berloffa e eu quero compartilhar uma reflexão com você sobre Jesus, aquele negro nazareno. Ontem eu falei com você sobre o lugar que Jesus nasceu e cresceu, pelo menos até a sua fuga para o Egito, Belém, um gueto, uma favela, um lugar totalmente desacreditado. Ainda dentro de Belém, eu quero falar com você agora especificamente da onde Jesus de fato morava, na casa de Jesus. É muito provável que a sua mente, quando você pense em Jesus em uma casa, você pense naquelas casinhas onde nós vemos aí nas séries da Rede Record, se é que você assiste esse tipo de coisa, nos filmes, aquelas casinhas de parede de barro, telhado de palha, umas casinhas até muito bonitinha, confortável, levando em consideração a tecnologia da época. Sim, realmente essas casinhas existiam. Mas sabe aonde Jesus morava na sua cidade de Belém? Em uma caverna. A cidade de Belém, por ser um gueto e por ser um lugar de muitas montanhas, as pessoas que não tinham poder aquisitivo, e a grande maioria das pessoas que moravam nessa cidade não tinham, faziam buracos, buracos nas montanhas, buracos nas rochas, nas grandes rochas, cavernas, e ali estabeleciam o seu lar. Jesus, sua mãe, a Maria, seu pai, o José, eles moravam num buraco dentro de uma pedra. Agora, nós também estamos lembrando sempre que Jesus era pedreiro, porque ele seguia o ofício do seu pai, que também era pedreiro. É válido a gente lembrar que carpinteiro, como é traduzido para nós aqui no português, na verdade a palavra ali no grego é uma palavra que não faz distinção entre carpinteiro, pedreiro, marceneiro, ou seja, é o profissional que fazia toda a construção civil, ou seja, era o profissional que construía a casa, as casas, era o pedreiro daquela época. Agora, olha só que coisa maluca! José era um pedreiro, ele construía casas para outras pessoas, ele construía belas casas dentro da tecnologia. Dentro do que eles tinham ali de engenharia, de arquitetura para aquela época, José construía casas até para o pessoal da alta classe, mas ele mesmo morava numa caverna. Essa situação já demonstra que, assim como nos dias de hoje, naquela época havia essa discrepância entre o poder aquisitivo de pessoas. Existia a desigualdade, a injustiça social já naquela época. E Jesus morava em uma caverna enquanto seu pai saía de madrugada da sua caverna e passava o dia construindo casas que ele mesmo não poderia morar. Assim como hoje o pessoal dos guetos, das favelas, das periferias, saem de suas casas e vão para as fábricas, vão para as empresas e trabalham e produzem coisas que eles mesmos não têm condições de adquirir, de ter. Naquela época não era absolutamente nada diferente. O pai de Jesus construía casas e no final do dia voltava para sua caverna, onde encontrava o menino Jesus, a sua esposa. E ali eles passavam a noite. Jesus, desde sempre, desde o começo da sua vida, não só escolheu morar num gueto, morar numa favela, morar numa periferia, mas escolheu a periferia que não tinha nem estrutura para casa. Jesus morava numa caverna, num buraco, no pior lugar possível para se morar naquela época. E é desse lugar, é desse ambiente, é desse lar, desse tipo de casa que vai emergir o maior homem da história da humanidade, que é Jesus, o negro nazareno.